Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Sala de Projeção Podcast. Hoje temos episódio esplêndido sobre esse clássico do cinema de 1967, do nosso querido diretor espanhol Luis Buñuel, A Bela da Tarde, La Belle de Jour, estrelando Catherine Deneuve, a nossa grande dama do cinema francês. Nesse filmão, presente para sempre na história do cinema, temos aqui com a gente Igor de Campos. Olá, todo mundo. Felipe Sobreira. E aí, pessoal, tudo bom? André Vicente. Voltei, back to business. E Gustavo Leal. E aí, bom dia. Então, corrija-me se eu estiver errado, mas Luis Buñuel, diretor espanhol, nasceu em 1900. Os primeiros filmes dele, ele escreveu junto com os curtas, né, que ele escreveu, que ele fez. O primeiro curta, né, o primeiro grande filme dele, O Cão Andaluz, filme surrealista que ele escreveu junto com Salvador Dalí, foi na década de 20. E depois ele fez A Idade do Ouro, né, em português. L'Âge d'Or também escreveu com Salvador Dalí. Esses filmes ele fez em Paris, que é a cidade que ele adotou, né, como lar, inicialmente e depois no final da vida. Então ele teve essa primeira fase bem surrealista, basicamente, né, e depois ele se mudou para o México. E aí ele teve uma longa, longa fase de muitos filmes que ele fez no México, todos em preto e branco, né. A maioria dos filmes dele no México são filmes que falam muito mais sobre religião, sobre classe social, né, do que propriamente surrealistas, né. E aí depois ele voltou para Paris e teve a terceira fase dele, que é uma fase muito a ver com o teatro do absurdo, né? Uma fase de hipercrítica à burguesia, que ele sempre teve, né? Sempre criticou a burguesia, apesar de fazer parte dela totalmente. E aí ele tem esses filmes dessa terceira fase, e A Bela da Tarde, de 67, é um dos primeiros filmes dessa fase. Não é o primeiro, mas é um dos primeiros. Depois, nos anos 70, ele foi fazer a trilogia dele, né? Fantasma da Liberdade, O Discreto Charme da Burguesia e por último, o último filme dele foi esse Obscuro Objeto do Desejo. Esse filme escolhemos, né, Bala da Tarde, por sugestão indireta do nosso ouvinte Jonathan da Silva, que também se manifestou, sugeriu alguns filmes, e ele tinha sugerido esse Obscuro Objeto do Desejo, do Luis Buñuel, e a gente pensou, bom, A Bela da Tarde talvez seja um filme mais indicado, ter coisas interessantes pra gente falar. Eu lendo bem a mensagem dele, ele me sugeriu Obscuro Objeto do Desejo pensando no Enemy, por conta da personagem dupla, né? É uma personagem só interpretada por duas atrizes que se intercalam durante o filme. Então acho que ele não vai se importar da gente falar mais da Bela da Tarde hoje, da gente se concentrar nesse filme. E então comecemos. Então o filme começa com uma fantasia dela, né? Muito interessante, talvez a melhor cena do filme, eu acho. Porque ela começa numa carruagem no filme, ela e o marido, né, distantes da câmera, se aproximando devagarinho a carruagem, tocando um sino, e esse sininho é muito importante no filme. Adiantando já, o Buñuel, ele gostava de experimentar com sons, com ruídos, com barulhos. Ele não gostava de colocar música nos filmes dele. Esse filme, por exemplo, Bela da Tarde, não tem música. Nesse sentido, ele é meio parecido com o Lynch, né? Que mexe muito com condição de áudio, de som, de ruídos estranhos, assim. Sem dúvida, isso aí é outro assunto que a gente pode falar também depois, que o Lynch tirou muita coisa do Buñuel, sem dúvida nenhuma. O próprio Lynch fala isso, né? Então, começa essa cena com o barulhinho do sino e a carruagem chegando, e ela e o marido estão atrás numa carruagem aberta, né, numa área linda, né, num parque bonito, com cheio de árvores, grandes, altas, né, numa estradinha de pedra, numa área bem nobre, e os dois que estão dirigindo a carruagem são dois caras uniformizados, assim, sabe, com uniforme bem antigo, formal, sabe? Vitoriano, um cenário assim bem de nobreza. E aí ela e o marido têm um diálogo super artificial, que é de propósito artificial. Eu li uma trivia do filme que o ator se recusava a fazer essa cena, que ele achava péssimo aquele diálogo, horroroso, igual o Gustavo achou, sabe? Que achava, quem fala assim, ninguém fala assim, tá péssimo isso aqui, deixa eu mudar. E o Buñuel falou, não, você tem que falar como tá escrito. É uma fantasia, depois desse diálogo vem outra coisa importante. É importante que o diálogo seja assim. E aí começa a fantasia dela, né? Ela tem uma fantasia masoquista de ser amarrada, né? E essa cena que ela se deixa amarrar? Ela é amarrada. É uma das várias cenas em que ela é amarrada. Ela é amarrada, depois ela é chicoteada pelos dois cocheiros da carruagem. Depois ela é abusada sexualmente. Ela é violada por um dos cocheiros. Implicitamente. Né? Amando do marido dela. Isso, amando dela. Né? Não, explicitamente. Eu acho que explicitamente, assim. Aparece ele beijando as costas dela nuas e tudo mais. Amando do marido. Mas não mostra o estupro mesmo, né? Igual Irreversível. Mas deixa estar claro ali que ela vai ser violentada. Pra mim, isso já é explícito. E aí corta e vai pro quarto. Ela tava imaginando tudo isso, né? Não era nem um sonho, era tipo uma fantasia dela. E ela vai pro quarto e é brilhante, porque de fato essa cena é muito boa, porque corta pro quarto e o quarto tem duas camas de solteiro. E eles dormem separados, assim, né? É um casamento bem assexuado, bem certinho, bem burguês, sabe? Bem frio. E aí nessa cena, eu acho legal notar, porque essa cena é um assunto que eu acho que o Buñuel é muito obcecado, que ela tá lá e o marido deita na cama com ela, meio querendo fazer carinho nela, e ela tá dizendo que ela ama ele muito e ela é louca por ele. Só que ele começa a tentar aventar uma possibilidade sexual e ela, não, não quero agora, não, não, não quero, não quero. E aí ele tem que voltar para a cama dele. E isso é todo o tema do objeto, esse obscuro objeto do desejo, né? É uma história sobre um romance terrível entre um homem mais velho e uma menina de 18 anos que faz isso com ele, né? Que provoca ele o tempo todo, diz que ama e manipula e não quer. E nunca dá o que ele quer, o que ele precisa, né? Ela tem uma fala do obscuro objeto do desejo muito legal, que ela fala... Se eu der o que você quer, você vai parar de me amar. Você só me ama porque eu ainda tenho para dar o que você quer e eu não vou te dar. Então, esse é um negócio, é um tema realmente que o Buñuel tem certeza que ele presta muita atenção, que está presente em muitos filmes, esse negócio da mulher que quer e não quer, que ama, mas não ama. Ama, não quer dar. Então. E aí ela tem uma conversa com esse devasso, tem um personagem que é amigo deles, que é meio devasso, que é interpretado pelo Michel Piccoli. Que é mais velho um pouco, né? Monsieur Rousson. Né? Isso, Monsieur Rousson, um dos grandes, grandíssimos atores franceses dessa época. Trabalhou com Godard, com Truffaut, Michel Piccoli. Sempre um prazer vê-lo na tela. Exatamente, então só pegando esse ensejo, desculpa a minha digressão, mas o Michel Piccoli, esse Obscuro Vento Desejo, que foi o filme que o Jonathan da Silva pediu, a duplicidade também está no personagem masculino, né? Porque é o Fernando Rey, ator espanhol, e ele é dublado pelo Michel Piccoli. Então também tem uma duplicidade, né? Interessante que a personagem feminina é interpretada por duas atrizes, sem nenhuma explicação aparente, né? Elas intercalam, elas aparecem sem muita explicação, né? Elas mudam. É o mesmo personagem, exatamente o mesmo personagem, só que são duas atrizes. Então, voltando ao filme, ela tem essa conversa e ela pergunta para esse Monsieur Rousson se ele já usou a casa, se ele já usou bordel, se ele gosta de prostituta, se ele, né, por que que ele usou e tal, por que que os homens gostam disso. Ela pergunta pro marido também. E esse cara acaba revelando o endereço de um bordel. E ela vai atrás desse bordel depois, que ela não resiste, ela quer descobrir como é que é. E aí ela conhece a senhora, dona do bordel, a cafetina, e acaba aceitando trabalhar lá. Só que ela só pode trabalhar de 2 às 5, por isso. E aí a cafetina tem essa ideia. Então seu nome vai ser Belle, Belle de Jour, a Bela da Tarde. Porque você só trabalha de 2 às 5, às 5 horas ela tinha que estar em casa para voltar a ser a burguesa esposa perfeitinha. É, porque o marido não tá sabendo de nada, né? Claro. Nada, nada, absolutamente nada. E é isso, então ela começa a trabalhar e ela tem uma série de clientes, depois que a gente vai falar muito sobre esses clientes, né? Tem um cliente que aparentemente é muito legal, gente boa, mas que é o primeiro contato dela com a prostituição. Que é um cara meio bufão, meio mais velho, feio, gordo. E depois tem um cliente asiático espetacular. Depois a gente vai falar dessa cena com um cliente asiático. E tem, então, essa dicotomia que ela em casa é frígida, mas ela sai para se meter na sexualidade, né? E depois volta para voltar para a frigidez com o marido. Ela não afeta ela nesse sentido, né? Ela não se liberta com o marido, né? Ela continua igual. Igor de Campos, você que é fã, você que é o nosso grande especialista trevoso, na história do cinema. Você, sem dúvida nenhuma, é o nosso membro que assistiu mais filmes de arte, né? Que assistiu mais clássicos do cinema e mais filmes importantes da história do cinema. Sem dúvida, você já viu A Bela da Tarde mais de uma vez. O que você achou desse filme? Não, sim, eu assisti A Bela da Tarde. Eu não lembro quando que eu assisti, mas eu assisti há muito tempo. Eu cheguei a ter esse filme em VHS, inclusive, e depois eu cheguei a vê-lo no cinema algumas vezes, porque esse filme ele é uma espécie de queridinho dos festivais. Então, assim, eu lembro que eu assisti ele no Cine Brasília. Eu acho que teve uma mostra, uma das várias mostras lá no extinto Cine Academia, onde eu assisti esse filme de novo. Assim, é um grande clássico do cinema. Assim, eu sei que tem pessoas que não gostam muito desse filme. Eu particularmente gosto muito. Eu gosto muito do cinema Luis Buñuel. Comecei a assistir os filmes dele nessa terceira fase francesa, da qual eu gosto muito, mas assim, eu gosto muito da fase mexicana dele também. Eu acho que esse filme é a nossa cara, assim, no sentido que dá muito pano pra manga, assim. Eu acho que não tem como não falar sobre vários aspectos psicológicos, psicanalíticos, sociais, sociológicos, ou até mesmo filosóficos que esse filme traz, né? Então, assim, amado ou odiado, eu acho que é um filme que ele dá muito ensejo para conversas interessantes aí. Então, espero que é o que a gente venha ter hoje. Ele amava Freud, né? Eu li sobre teve um artigo que eu li que ele realmente era fascinado por Freud, né? Especialmente para contrastar com aspectos religiosos no filme dele. Eu queria saber do Gustavo, então, pulando pro Gustavo. Você vê Freud nesse filme? O que você achou desse filme? Eu, ao contrário do Igor, certamente sou o membro que menos assistiu filmes de arte. Toda vez que eu assisto um, eu entendo por quê, né? Eu achei o filme um negócio datado. Datado na temática, datado na maneira de filmar, nas atuações. Aquela hora que o cara leva um tiro me lembrou muito Hermes e Renato. Total. É, claro que ele joga com Freud, ele tem aquelas cenas que são meio fantasia, meio sonho, né? Não dá pra saber, parece mais fantasia do que sonho dela e tal, e dá pra gente, assim, brincar de interpretar em cima disso, assim. Mas o filme em si eu achei muito fraco, né? Assim, deve ter uma importância na história do cinema por algum motivo, mas a experiência de assistir eu achei meio ridícula, assim. Mas é porque também eu acho, Gustavo, que não querendo te criticar muito, mas eu acho que é o tipo de filme que você tem que se colocar, você tem que fazer um distanciamento de cronológico, assim, né? Você tem que se colocar, olha, eu tô assistindo um filme de 1967, assim, feito em Paris pelo Louis Buñuel, então... Não, mas, por exemplo, o Hitchcock conseguiu fazer isso, né? Você percebe que as atuações são datadas porque o filme foi filmado naquela época. É meio aquele efeito, não sei se já existe um nome pra esse efeito, mas aquele efeito meio do videogame, né? Eu me lembro eu vendo FIFA 96 e achando que era perfeito, era filme. Pô, FIFA 96 não tem como ficar mais bem feito um videogame de futebol do que isso. Isso é perfeito, isso é filme. E aí você vê hoje em dia o negócio é a coisa mais mal feita do mundo, né? Essa sensação, a realidade não mudou, né? Quer dizer, a vida real continua igual. Como é que pode que em 96 você via aquele videogame tão mal feito e achava que era perfeito? Eu acho que acontece isso um pouco com o cinema, né? Por conta da maneira como os filmes eram feitos na época, você assistia aquilo e não lhe chamava atenção, não parecia artificial. E hoje em dia você vendo é meio que o FIFA 96 do cinema. E de fato você gostou de filmes antigos, né? Porque a gente falou que Vertigo e Se Meu Apartamento Falasse, The Apartment. Não, Se Meu Apartamento Falasse é meu filme favorito, pô. Então não é por isso. Eu acho que é datado em outros sentidos também. Se fosse só nas atuações e tal, tudo bem, mas eu acho que é datado na maneira como ele trabalha a temática, eu acho que é datado na maneira como ele faz os cortes, entendeu? Eu não tenho arsenal de cinema suficiente pra explicar isso. Eu posso falar só como espectador, assim, assistindo. Não foi a mesma sensação de assistir o Vertigo ou outros filmes de Hitchcock, que você percebe que a atuação é um pouco forçada, a música e não sei o quê, mas o filme é bom, você consegue gostar do filme. A Bela da Tarde eu não gostei do filme muito, não. Beleza. Felipe Sobreiro, e você? Você, eu sei que você estava lendo a biografia do Buñuel, então, nosso querido completista, fantástico. Pois é, eu encomendei no Sebo, mas ele não deu tempo de... Chegou agora, anteontem, mas eu vou ler ainda, né? É uma edição brasileira, chama Meu Último Suspiro, que ele fez nos anos 80, já bem velhinho. Mas você não leu nenhum trecho? Só o trecho da Bela da Tarde mesmo, né? Porque ele chegou ontem, né? Na véspera da gravação. É uma autobiografia? Uma autobiografia que ele fez em, tipo, umas memórias com um colega roteirista pra quem ele mais ou menos ditou, assim, né? Que ele mesmo disse que ele não é um escritor, né? Então ele contava as histórias e aí fez essas memórias. Por isso que ele sempre escreveu os filmes em conjunto, né? Em par. Foi. Essa fase francesa, praticamente todos os filmes ele escreveu junto com Jean-Claude Carrière. Que inclusive foi ele que coescreveu essas memórias, esse mesmo Carrière. E te iluminou, essa palavra que você usa eu adoro. E te iluminou o filme? Iluminou. É um pouquinho que eu li, né? Mas eu já conhecia o Buñuel desde da época da faculdade. Ele foi super importante no surrealismo. Ele era amigo do Dalí, pessoal, inclusive, e antes disso do Garcia Lorca, né? Então ele era tipo, tava... E aquele O Cão Andaluz que você mencionou, é tipo um dos primeiros filmes experimentais, assim, da linha da Maya Deren, do Man Ray, e é super interessante, é tipo, parece um videoclipe que seria feito 60, 70 anos depois, altamente obviamente, né, surreal, e eu conheci essa fase inicial mais experimental dele e a fase mexicana, que eu acho muito legal. Eu me considero um super fã. Qual é o seu filme favorito da fase mexicana dele? É o Anjo de Exterminador, sem dúvida, assim. Tem o Viridiana, tem o Ele, tem o Bruto, tem os Esquecidos, eu adoro todos. E em mais ou menos volume tem algum conteúdinho experimental, algum conteúdo surrealista em todos eles, né? Mas eu nunca tinha assistido nenhum da fase francesa dele. Esse foi o primeiro. E eu achei também, eu fiquei meio morno, assim, eu tava esperando outra coisa, né? Um filme mais... é mais melodramático do que eu esperava, que inclusive no livro ele menciona, né, que ele era contra fazer essa adaptação desse livro, porque ele achou meio melodrama e tal, mas ele achou bem construída a história, e acabou que ele fez, que ele estava numa fase que, eu acho, imagino que estava mais, não estava tão experimental, tão interessado em correr atrás, né, de ser estridente como ele era na juventude, né, com a crítica dele, ele estava mais acomodado, é o que eu senti vendo esse filme, né, que mesmo assim tem muitas coisas legais, né, foi um grande destaque da Catherine Deneuve, né, que ela estava começando, ela tinha 20 e poucos anos, né, eu achei que ela estava muito boa no filme, e tem algumas cenas legais, tem assuntos legais, mas eu achei um filme, comparado com essas fase anterior dele de 20 anos antes, eu achei menor, assim, mais fraquinho, mais palatável, assim, mais comercial, eu senti. É, e foi o primeiro sucesso comercial dele, né? É, acho que foi mesmo. Foi o que mais sucesso teve. Mas é o menos surrealista, assim. É um dos menos. Esse filme, ele queria falar muito de perversão sexual, que ele, é um assunto que interessa muito a ele, que ele fala. Andréia, sua impressão sobre o filme? É, vamos ver se é perversão, a gente discute isso daí. Não, você comentou a questão do Freud, né? Que só um detalhe, que na verdade o Freud influenciou muito, não sei se ele influenciou, mas ele foi muito útil aos surrealistas, né? Porque o Freud, ele trouxe essa ênfase, né, nos sonhos, né? Nessa vida que não é a vida dominada pela consciência, pelo eu, né? E os surrealistas trabalham a partir disso, né? As imagens espontâneas, os quadros do Dalí, etc. Então eu não sei se ele tem essa perspectiva de vou colocar Freud aqui, não é isso, né? Inclusive, eu li um artigo de um crítico falando isso, né? Que esse filme, ele é bom para quem gosta de Freud, essas coisas, inconsciente, e não gosta da psicologia, assim, né? Porque o filme, ele joga tudo na sua cara, assim. Não tem nada, não tem nenhuma teoria ali, né? As fantasias da personagem, da Catherine Deneuve, estão todas ali, né? A gente vê tudo, né? Ou ajuda a construir junto também. Mas eu tive essa sensação que o Felipe falou. Eu esperava um filme mais surrealista, né? Que fosse mostrar esse lado do Buñuel. E eu achei que não teve praticamente nada, assim. Tem alguns elementos, né? Do filme, aquela questão da caixa. Tem alguns enigmas do filme que trazem essa questão do que tá acontecendo, o que é isso. A gente se pergunta, a gente imagina o que pode ser. Então... Tem uma cena que ela faz de conta que ela tá morta, né? Que é uma cena que era muito mais comprida, que foi cortada. Né? Que eu acho que aí teria tido um monte desse assunto de sobre psicologia e sobre... Ah, tem uma cena cortada que importante, assim? O Buñuel disse que exigiram que fosse cortado. Você tem que falar dessa cena, então. Fala mais que essa cena é importante falar dela, que ela, como é que ela era... Como é que ele tinha pensado antes de ter feito ela. Assim. Bom, pulando já no filme, né? Tem uma hora que essa dona de casa burguesa, super contida, assexuada, ela começa a trabalhar num bordel e tal, e eventualmente ela chega num cliente lá que faz com que ela represente a filha dele, morta num caixão nua, assim. Só que antes dessa cena que ela aparece no caixão, que ele começa a chorar e tal, tinha toda uma missa que o Buñuel descreveu, que era super importante pra cena, né? Só que parece que foi... demais pra censura, né? É, misturando nudez com religião e tal, que exigiram que ele cortasse, né? O pior, eu lembro que o pior coisa que, assim, a coisa que realmente olharam e censuraram é porque em cima dela, na parede, acima do caixão, tinha uma pintura grande de Jesus Cristo. Acho que é o Grunwald, o pintor, e era ele achava essa pintura espetacular, linda, trágica, né? E era uma pintura, assim, do Jesus, ela morta e ele praticando a fantasia. E a cena essa cena termina implicitamente com esse Duke, né, que o nome do personagem é um Duke, se masturbando. Então, altamente controverso. Eu ia perguntar isso. Eu tinha uma expectativa, talvez o Igor possa comentar. Eu tinha uma expectativa antes de ver esse filme de que ela ia praticar as fantasias delas masoquistas na vida real, na prostituição. Mas ela não faz isso. As fantasias permanecem fantasias. Talvez ela... E dá pra ver que ela tem uma satisfação depois do cliente asiático, né? É a cena famosa dela acordando assim, com aquele rosto satisfeito, né? Pela primeira vez. Depois que o cliente asiático vai embora, né? Então, a gente depois... Eu descobri que ele... A língua que ele fala é uma língua altamente exótica, né? Diferente. É um dialeto da Mongólia. Ele é mongol. Então ela tem uma excitação especial com esse cliente. E a gente podia começar a falar dessas fantasias dela. Não, eu ia falar assim, um pouco, assim, fazer uma espécie de decupagem dessa cena, porque eu li, muitos anos atrás, eu li A Linguagem Secreta do Cinema, que é um livro escrito pelo Jean-Claude Carrière, que é o roteirista, o co-roteirista desse filme. E ele é um livro muito interessante, esse livro, A Linguagem Secreta do Cinema, porque ele fala, assim, ao longo de mais de 50 anos, né, trabalhando como roteirista de cinema, né, ele começou trabalhando com Jacques Tati, e chegou a fazer vários filmes com vários diretores famosos, e ele fala muito do processo criativo e dos filmes do Luis Buñuel. E tem uma parte desse livro em que ele fala especificamente dessa cena com esse cliente asiático, que a gente não sabe exatamente de onde que ele é, né? Ele fala uma língua, como vocês falaram, né? Um dialeto da Mongólia, mas eu acho que no livro no qual o filme é baseado, parece que ele é coreano, ou enfim, né? É um homem asiático, né? Que ele aparece no bordel com uma caixinha, e quando ele abre essa caixinha, a gente ouve um barulho que parece o barulho de uma libélula, ou de uma mosca, o barulho de um inseto. Uma cigarra, pode ser também, isso é um barulho de um inseto. E a princípio ele mostra essa caixinha para uma das prostitutas, né? Que olha para ele, um pouco escandalizada, e fala, não, de jeito nenhum, senhor. Né, e ela vai embora. E quando ele mostra essa caixinha para Séverine, né, para a personagem da Catherine Deneuve no filme, ela olha e ela tem um certo encanto, ela fica um pouco excitada com aquela perspectiva. Mas a gente não sabe o que é essa caixinha. E, de fato, o Buñuel, ele mesmo não sabia, ele não dava uma explicação. O que tem nessa caixinha? O que é essa caixinha? Não há uma explicação, assim. Nem o Carrière, nem o Buñuel imaginaram o que poderia ter. Essa caixinha, na verdade, é uma espécie de símbolo de alguma perversão maior. Né? O que essa cena quer dizer é que, olha, a Séverine, com sua suposta frigidez e distância emocional do próprio marido, ela estaria mais disposta a fazer certas coisas no bordel que mesmo as prostitutas mais experientes não estariam dispostas. E aí, só uma curiosidade, né? O Jean-Claude Carrière, ele fala que muitos anos depois, né, numa reexibição, né, desse filme em alguma cidade da Europa, ele encontrou uma pessoa, um asiático, que virou para ele e falou assim, eu sei o que tem dentro dessa caixa. E o Carrière falou, o senhor sabe, mas nem eu sei, nem o Luis Buñuel sabe, ninguém sabe, a gente não pensou nisso. Aí ele fala, não, mas não sei se você tem conhecimento, mas tem uma prática em algum país da Ásia, agora eu esqueci qual que é, em que eles colocam um besouro, uma espécie de besouro, preso num gancho, e eles colocam esse gancho no clítoris da mulher como uma forma de vibrador, como uma forma de aumentar o prazer da mulher, né? Mas é considerado uma prática, digamos, muito... Não sei qual palavra que eu posso usar. É uma prática exótica, não é uma prática usual, assim. É uma espécie, assim. É porque os asiáticos não têm essa noção que nós ocidentais temos de perversão sexual. Mas não é uma prática comum, não é uma prática corriqueira, né? E quando esse membro da audiência viu, né, o filme, ele falou, então é isso, é o besouro do clítoris, né, que ele está mostrando lá. Mas como é que esses ocidentais sabem disso? Né? E o Jean-Claude Carrière não sabia de nada disso. Mas o Buñuel, ele sempre teve uma fascinação com insetos. Né? Então ele com certeza associava insetos também com sexualidade nesse filme. André, eu queria que você falasse um pouco, vamos falar um pouco da sexualidade, né, e desse mundo psicológico, sexual da Séverine. O filme tem uma cena pequena, curtíssima, de alguns segundos, dela criança, né, pré-adolescente, sendo abusada por um velho. Não era só um velho, né? É alguém que estava prestando serviço, acho que tipo, como se fosse um encanador, né, na casa. Pelo menos no livro é isso, né? A primeira cena do livro é essa. E pensando nessa cena da caixinha, né, que é a cena que ela tem maior satisfação sexual do filme, da vida dela no filme, né, da personagem, você faz alguma relação? O que você vê? Como é que você vê isso? Não, a caixinha, na verdade, é como o Igor falou, né? Ela é um vazio de sentido, assim. Inclusive, o telespectador pode colocar as fantasias dele ali, né? Como no caso dessa pessoa que assistiu o filme e achou que respondeu o enigma da caixa, né? Preencheu com o sentido para ele, né? Que, segundo vocês mesmos disseram, não foi previsto nem pelo próprio diretor, né? E o filme tem algumas coisas nesse sentido. Essa cena inicial também é uma cena em que a gente não sabe se houve um abuso dela como criança, né? Parece que é sugestiva, né? Uma cena um pouco erótica, assim, mas não mostra nenhum abuso, né? Por parte do adulto em relação a ela. Não dá para saber se é mais uma fantasia dela, né? Porque a gente sabe que muitos dos casos de abusos relatados, às vezes na infância e tal, são fantasiosos. Isso foi uma das das primeiras descobertas que o Freud fez quando ele estudava, principalmente os relatos das histéricas, né? Que sempre vinha, né, os pacientes neuróticos, histéricos, no caso do Freud, sempre contavam uma cena de abuso sexual que eles tenham sofrido, né? Os obsessivos, eles supostamente eram crianças que cometeram abuso, e as histéricas, isso é a primeira teoria do Freud, né? Quando ele começou a ouvir esses relatos. E as histéricas seriam as que foram abusadas, né? Tinha relatos que o pai abusou, que um tio abusou, que, enfim. E aí o Freud acreditava nessas histórias e teorizou dessa maneira, né? É a história de que a neurose é causada por uma vivência de abuso sexual na infância. E depois ele foi perceber, com a prática clínica dele, que muitos desses relatos eram fantasias, não ocorreram na realidade dos fatos, mas ocorreram na realidade psíquica, né? Então, no filme, quando eu vi essa cena, eu pensei nisso. Se na história é pra gente entender isso como mais uma fantasia dela, até uma fantasia infantil, ou se foi um abuso que levou ela a ter esse comportamento sexual, né, da frigidez com o marido e as fantasias masoquistas, etc. Mas também é mais uma caixinha preta do filme, né? A gente não sabe, mas tá ali no começo do filme, né? Eu achei que eu não gosto muito dessa. Eu acho que teria sido muito mais revolucionário se ela tivesse tido esse impulso de se prostituir sem necessidade e não tivesse esse background de abuso aí. Eu achei que foi um dos machismos do filme, das coisas datadas do filme. É essa necessidade de dizer, olha, ela fez isso, mas ela foi abusada e todos os homens respiram aliviados. Oh, ufa, graças a Deus. É, então... eu acho que é uma necessidade. Mas não tem essa ligação direta, né? Essa cena, pelo menos eu como espectador do filme, eu não vi essa cena como uma explicação causal do que acontece depois. Não, mas ele joga lá pra dar esse alívio pro público masculino mesmo, assim. Tipo, ai, pode ser que ela tenha sido abusada. Então é isso, graças a Deus. Não é possível que uma mulher normal resolva fazer sexo e gostar. na verdade é uma pílulazinha para aliviar o inconsciente masculino assistindo o filme, né? Que eu acho que fica meio bobo. Seria mais divertido de pensar a psique dela e os desejos dela se ela, independente de qualquer coisa, resolvesse se prostituir. Que isso sim é uma coisa muito mais interessante, né? O que é que levaria uma pessoa que não consegue expressar a sexualidade com o marido, né? Também, convenhamos, né? Se você fosse casado com aquele Celso Portioli francês, é difícil você se sentir atraído sexualmente. Ele é bonitão, cara. Escolheram um ator bonito para fazer o marido dela de propósito, eu acho. Agora, essa relação com o marido é interessante, porque ela realmente ama o marido, né? Inclusive, quando ela teve supostamente a oportunidade de ficar... Eu não sei, ela disse pra ele que ama ele, mas será? Tanto é que ela exatamente porque ela não tem desejo nenhum por ele, é que ela ama ele tanto. Porque o amor pode ser uma forma de suprir exatamente a falta de desejo. Ela tem prazer sexual, né, nas fantasias masoquistas dela, no sexo, nessa posição dela de se prostituir, etc. E ela ama o marido. Tanto é que no final, quando ela está apaixonada por um personagem, a gente não falou nada disso ainda, né? Mas tem um dos personagens principais do filme, que é um cara malandro, meio assassino, ladrão, tipo, que vem de uma classe social totalmente diferente da dela, né? Que vem de classes, vamos dizer assim, baixas, que não seguem as regras, né, daquele sistema burguês. Como é que é o nome dele no filme? Marcel? Sei, né? O ator é Clemente, né? Que é o Pierre Clementi, que ele tá praticamente em todos, se você assiste esses filmes europeus dessa época, sabe, de Fellini, a Pasolini, de Buñuel, a Rossellini, ele tá em todos os filmes. É irritante, né? O Pierre Clementi, ele tá em praticamente todos os filmes. Por que que ela ama ele de fato, marido, né? Não é só da boca pra fora. Enfim, a gente pode duvidar disso, mas eu tô falando na perspectiva de que sim, ela ama, mas o desejo... Porque o filme, ele traz isso, e o autor do livro em que o filme foi baseado também fala isso no prefácio. Ele tem um prefácio posterior, né? Quando o livro já tinha feito sucesso, etc., ou causou polêmica, ele fala disso, que um dos temas dele é essa divergência da mente e da carne, assim, que foi uma das coisas que ele quis retratar. Que é isso, ela ama o marido, ela tem aquela vida dela, etc., ordenada com as regrinhas daquela sociedade burguesa da época e tal, e ela é hiper bem adaptada àquilo, Mas sexualmente, não. Na questão do desejo sexual, ela precisa de outra coisa. Ela precisa transgredir aquele mundinho ordenado, burguês, da moda, vestir bem, tá na alta classe parisiense. E para ela gozar, ela precisa se rebaixar a outro nível, vamos dizer assim, né? E quando ela se apaixona por um cara que representa toda essa transgressão do sistema que ela vive, que é o que permite ela ter o gozo sexual, inclusive, ela não abandona o marido pelo cara. Ela nunca abandonaria o marido pelo cara. Porque ela amava o marido. Então existe essa dissociação do desejo e amor nesse caso. Desejo e amor não são necessariamente convergentes. É esse meu ponto. Perfeito. Igão, quer dar uma tréplica, então? Eu tô aqui pensando, na verdade, sabe, no que o Gustavo estava falando, né? Daquela suposta memória, porque a gente não sabe de fato, né, se é uma memória que ela tem. Aquela brevíssima cena em que a personagem aparece retratada como criança, sendo, né, molestada. A gente não sabe, né, se de fato é o que está acontecendo, né? Porque a gente tem apenas um fragmento de uma memória. Se é de fato uma memória, se não é uma fantasia, o que a gente tem é um fragmento. Eu acho que, bom, assim, conhecendo, como eu já falei para vocês, o processo criativo do Buñuel, né, um pouco do processo criativo do Buñuel, né, filtrado pelo olhar do Jean-Claude Carrière nesse livro dele, o Buñuel, ele também gostava de pregar essas peças no espectador, porque ele deixa, né, esses rastros, assim, esse farelo de pão, né, para que a gente siga numa trilha achando que a gente está indo pelo caminho certo, sendo que, na verdade, a gente não sabe. Eu não me senti muito aliviado ao ver aquilo. Também não acho que essa cena, ela meio que explica, assim, tipo, ela é uma prostituta, ela tem essa vontade de se prostituir. Ah, claro, porque ela foi abusada sexualmente. Porque só uma pessoa que foi abusada sexualmente vai ter essa vontade de se prostituir. Não sei, assim. Ah, mas o que eu tava refletindo aqui mesmo é porque o Gustavo, ele tinha usado a palavra datado, né, algumas vezes para falar do filme. E, de fato, é um filme marcadamente de época. É um filme que, obviamente, foi feito nos anos 60. Né? Não tem como não achar que esse filme não foi feito na década que ele foi feito. Não sei, eu acho que é um filme, assim, pelo menos assim, na minha noção de datado, né, o filme que é datado, a obra de arte, né, que é datada, é uma obra de arte que perdeu o seu impacto cultural e a sua relevância. É uma obra que talvez não diga mais nada a respeito de questões que a gente vive, né, contemporaneamente. Eu não acho que seja o caso da Bela da Tarde. Assim, pode ser um filme que sim, né, poderia, se ele fosse feito hoje, ele com certeza seria feito de uma forma diferente. Mas não sei se ele não diz nada, assim, dessa forma, não. Ele é datado esteticamente, eu acho, né? Eu acho que isso que o Gustavo quis dizer, assim, a temática não é datada. Eu acho que dá pra estar no meio, né? Que não é que é completamente irrelevante, né, culturalmente, mas é datado também algumas percepções, as conclusões às quais o roteiro chega ou não, né? Nesse sentido, né? A maneira como alguma coisa é mostrada. Então, eu entendo o que o Gustavo falou, e o Diego também, né? Que tem elementos meio que envelhecem o filme, né? Mas eu acho que, se você pensa com a perspectiva do tempo, né, de quando ele foi lançado, que o Diego mencionou, que eu acho que aí é a chave para entender a popularidade comercial dele, né? Pra gente é muito mais de boa ver essa nudez, pessoal falando de prostituição, de desejo sexual e tal, de possível ou não abuso, essas coisas. Isso é algo que a gente vê muito drama com isso hoje em dia, até filmes de outros gêneros, mas naquela época não. Até estava olhando outros filmes lançados na época, né? A nova Hollywood estava começando naquela época, a Nouvelle Vague estava rodando na França e tal, mas é muito franco, né, esse filme, né? Nesse sentido, ele continua super vigente, eu acho, né? Que a gente, pelo que rolou depois na cultura, já a gente não valoriza tanto, né? Mas se você pensa em alguém indo no cinema para ver em 67, né? Uma dona de casa que é frígida, que não tem desejo sexual. E isso é falado assim sem nenhum tapume, né? Claro, né? Tem infidelidade. Tem uma cena que a gente mencionou que foi cortada, que tinha uns elementos de mencionando cristianismo, né? Necrofilia, incesto, né? Que o cara faz com que ela represente a filha dele que morreu, só que ela tá nua, num véu, assim. Pra gente não é tão chocante, né? Mas naquela época, então, tem um monte de quebras do decoro, assim, que pra gente não tem nada demais hoje em dia, né? Mas 60 anos atrás... Mas pensando no que você tá falando, eu acho que o que talvez que me deixa, e o Gustavo também talvez ele vai falar, desconfortável, né? É que é um ponto de... Você vê que a perspectiva, né, o ponto de vista de quem escreveu o filme, de quem criou o filme, né, não deixa de ser uma perspectiva bem masculina sobre a mulher. Quase posso dizer, talvez, patriarcal mesmo, assim, sabe? Mas você não pode esquecer também que o Buñuel, como você falou, ele nasceu em 1900, né? Então ele é um cara de 67 anos já, espanhol, então é claramente, né, não... é outra visão de mundo, né? É, então é difícil... Mas qual é a visão patriarcal Pois é, isso também pode ser uma construção nossa, assim, sabe? Porque eu assisti o filme com a Júlia e depois que o filme acabou, a gente começou a conversar e eu falei, ah, não, a gente vai gravar o podcast sobre esse filme. E teve uma pergunta que eu falei pra ela especificamente sobre isso. Eu falei assim, sabe, Júlia, você, como mulher, como feminista, esse filme te incomoda? Quanto que ele te incomoda? Quanto que ele tá datado? O que, que você achou? Porque eu falei assim, é um filme, né, feito sobre os desejos proibidos de uma mulher, mas assim, de uma perspectiva muito masculina. O diretor é um homem, né? Os roteiristas, baseado no romance de um homem. Você achou muito isso? Júlia falou que não. Falei, não, não senti isso muito não. Ela falou assim, olha, eu senti de fato, tem isso, né? Assim, eu acho que não tem como dizer que não é um filme feito por homens, obviamente, né? Isso acaba transparecendo. Não mais do que certas comédias românticas da Nora Ephron, por exemplo, né? Que tem uma visão muito masculinizada do que seria um romance, do que seria ideal, do que seria a mulher, do que seria o homem, do que seria o papel desse povo. Eu falei, esse filme não tem muito isso, não. Claro, sim. Ela ficou mais incomodada com as cenas de violência do que exatamente com a visão que se tem dos desejos femininos, que ela achou ok. Não, merci, monsieur. Pas moi. Queria que o Gustavo falasse, mas eu acho que o Obscuro já deseja bem mais, né? Mas o A Bela da Tarde, eu percebo assim que tem uma parece que tem uma percepção muito comum da época de que era comum essa... E era normal, não era comum, mas era normal, era uma coisa normalizada, né? Esse domínio e essa supremacia que o homem tem sobre a mulher naquela época. E isso incomoda um pouco hoje em dia. Gustavo, quer me ajudar nisso ou não? Aquele personagem do Michel Piccoli, eu achei ele altamente asqueroso, horrível. Então, mas aí nesse sentido, o filme, a única parte que eu não achei nada datada e que eu achei muito moderna e muito não machista, porque ela não aceita que ele seja o guia dela. Ele estava propondo exatamente o que ela fez, né? Que é mergulhar na sexualidade e experimentar, talvez, com... Ele dá a entender que ele é meio sadista, né? Porque ele fala das cicatrizes da namorada dele, da mulher dele, sei lá. E ela não aceita, né? Ela quer fazer nos termos dela. Isso eu achei muito, muito moderno e legal do filme, assim, que ela quer fazer do jeito dela. Então. Porque ele representaria também a união dos dois mundos dela, né? Como se fosse assim, uma ponte entre os dois mundos. E aqueles dois mundos dela tinham que ficar completamente separados para funcionar. É, mas ela não aceita a Então, e ela também não aceita a mediação, né? Porque no final você pode imaginar que houve uma junção desses dois mundos, mas ela tá feliz, o sininho tá tocando. Ela não aceita que ele seja o mediador da junção desses dois mundos, né? Isso é muito... moderno e feminista e tal. Mas, na verdade, o que me incomodou é essa ideia de que qualquer exploração da sexualidade tem uma relação com o trauma e com o sujo, entendeu? É que é óbvio que se você vai para Freud é inevitável, né? E é um filme talvez pré-revolução sexual, não sei. É de quando o filme? 67. Então, durante, né? Assim, um filme ainda no... Essa coisa ainda tava... Essa coisa que hoje em dia a gente toma como natural e óbvio, ainda tava muito no começo. Né? É, grande revolução lá em Paris mesmo foi no ano seguinte, né? Não tinha nem rolado ainda, né? Então, assim, me incomodou, na verdade, né? Como um espectador em 2022, essa associação. Principalmente essa coisa do possível abuso, entendeu? Do negócio da hóstia, da religião. Então, como se ela fosse uma pessoa com conflitos, né? Com a própria pureza e uma pessoa abusada. E que eu acho que o filme seria mais interessante se não tivesse isso. Se fosse simplesmente uma mulher que decidiu experimentar um negócio. Mas é que tá, eu não vejo ela como uma mulher que decidiu experimentar. Ela não tem a liberdade de, ah, vou experimentar ou não experimentar. É a única maneira que ela tem, é vivenciar daquela forma. Ela não consegue. Tanto é que ela não volta pro marido e vive a sexualidade dela aflorada que ela teve como prostituta, como Bela da Tarde, com o marido. Isso não acontece até o final do filme. Mas você não acha que é importante para ela que o marido seja esse homem eunuco, cego, inclusive, no final, com óculos escuros, né? Impotente? É tipo como se é também uma tara dela que o marido seja impotente e cego? Um comentário do próprio Buñuel sobre, né, como é ser burguês, né? Como é o perfil, que tem que ser assexuado para ser correto, né? Para entrar no molde do que ele. Nesse estilo zoação do Buñuel, né? Se você pensar em termos de trauma, né? O trauma sexual, quer dizer, 90% do abuso sexual, inventei essa estatística agora, mas é uma estatística alta. 92,5% dos casos de abuso sexual são dentro da família, né, ou por conhecidos. Então é uma traição do afeto, né? O abuso sexual infantil, né, de adultos contra crianças, são sempre uma traição, são, na maior parte dos casos, são uma traição do afeto, né? Uma pessoa que você confia, que você ama, muitas vezes é o pai, um tio, e que se aproveita disso para abusar sexualmente, né? Para fazer para violentar a criança. Então, isso cria uma dissociação do afeto com o sexual, né? Uma separação. Se você imaginar ela como uma mulher traumatizada por um abuso, é natural isso que o André está falando, assim, dela não ter liberdade. Então, assim, ela precisa dissociar. Para ela poder ter afeto e ter amor, precisa ser o cara assexuado. E, por outro lado, o sexo, tudo que é relacionado ao sexo é sujo e é violento e é degradante para ela, né? É porque, e tem uma associação entre o prazer e o desprazer, né? O sofrimento. Porque o que você espera daqueles atos que ela sofre, né? Ou seja, o abuso, ou a violência corporal, né? Das fantasias dela, o masoquismo, é uma união entre o prazer, vamos dizer, a pulsão de morte, né? Vamos dizer assim, que se acopla ao prazer, né? O que você pensa, né? Por que a pessoa não tem prazer simplesmente como uma coisa que não gera dor, né? É um grande mistério, né? Se for pensar inicialmente. Por que precisa, vamos dizer assim, por que a excitação sexual, né, precisa ter a dor envolvida nesse caso? Assim, numa sexualidade dita, entre aspas, normal, a gente vê essa acoplagem, ou pelo menos essa transição, né? Por exemplo, um orgasmo, né? Principalmente eu acho que o orgasmo masculino tem isso. Você chega a um nível máximo de excitação e de prazer, e aquilo, num determinado momento, ultrapassa um limite de excitação que vira um desprazer. Então, na experiência do orgasmo, existe essa transição. Tanto é que você, depois do orgasmo, principalmente o homem, mulheres também, mas a sexualidade feminina é muito mais misteriosa e múltipla, né? Mas no homem é mais claro isso, né? Depois do orgasmo, da ejaculação, você... inclusive, se você é tocado, você sente só desprazer, né? Então tem essa sucessão, né, de prazer e desprazer. E você se recolhe, né? Agora, no masoquismo é diferente, né? Às vezes um ato só de dor gera prazer. Corte, um sufocamento, enfim. Você não acha que no caso dela, da Severin, a culpa também era um componente grande do prazer? O fato do marido não saber dela estar fazendo tudo escondido e de o marido dela nunca poder descobrir, isso não era um grande prazer pra ela também? Mas a culpa dela só apareceu, e aí a gente vai discutir se é uma fantasia ou não. A culpa dela aparece no final, né? Quando o Monsieur Husson, né? O Som, ele fala: vou contar pro seu marido que tá na cadeira de roda e cego. Eu não sei se ele tá cego ou só tá com óculos escuros, né? Supostamente ele tá cego. Ele, né, tá tipo em coma, né? É, ele tá. É, tá tipo numa situação bem pra lá de Bagdá já. Depois que ele toma, que ele é, depois da tentativa de assassinato, né? A gente tá adiantando, né, algumas coisas. A gente tinha que contar umas viradas do filme antes, né? Mas enfim, aí ela sente culpa. No final, a fantasia masoquista final dela, na minha opinião, como interpretando o filme, é essa humilhação e a culpa que é gerada pela descoberta das perversões dela, vamos dizer assim, e as fantasias dela pelo marido, né? Então pode ser, vamos dizer assim, o masoquismo máximo dela se colocar nessa situação. O masoquismo máximo talvez seria o marido descobrir mesmo, né? Porque... pro masoquista, o marido tem que descobrir. Não, não é nem o marido descobrir, é o marido sofrer por causa dela, né? E ela se sentir mal por causa disso. Mas enfim, agora a gente tem que também saber se isso é mais uma fantasia dela ou se isso supostamente aconteceu mesmo. Né? Mas o final do filme, ele acaba numa nota positiva, né? Quando é revelado pro marido dela que ela tem essa vida dupla, que ele você vê que ele tá lá vegetal, mas tá chorando. Aí parece que tem um pulo de uma fantasia, né? Que ele tira os óculos e o cobertor e diz: não, tá tudo perfeito e tal. Isso pode ser um símbolo dela, que ela ficou, né, gerou um prazer pra ela, essa revelação final, né, que vocês estão falando pra ele, né? Por isso que tem esse final feliz, entre aspas, né? Que agora ele sabe, é o máximo da humilhação, né? Eu acho esse final do filme interessantíssimo, né? Porque ele termina numa nota positiva, mas ao mesmo tempo é muito ambíguo, porque você não sabe se aquilo é mais uma fantasia dela ou também existe a interpretação de que tudo o que aconteceu antes, né, inclusive toda a relação dela com o Marcel, né, e toda a vida dela, né, dupla, né, no bordel, se isso também não foi uma fantasia dela, né? Mas aí, a partir do momento que o Monsieur Husson, ele conta, né, pro marido dela, que tá nesse estado vegetativo, semi-vegetativo, né, na cadeira de rodas, é tudo que se passou, ele acorda como se fosse uma espécie de beijo da Cinderela, um momento quase que conto de fadas, né? É como se o conhecimento disso, sabe, o conhecimento, seja o conhecimento, vamos apostar nas duas possibilidades, assim, o conhecimento de que a esposa amada e casta dele levava uma vida devassa no bordel, de fato, né? Ela viveu todas aquelas coisas. Ou então o conhecimento de que, olha, nada disso aconteceu, porém, ela tem todas essas fantasias e desejos, né, entre aspas, obscuros, né, submersos dentro dela. Esse conhecimento fizesse fizesse com que ele saísse desse estado catártico. Porque até então, eu acho que esse estado final dele, né, após a tentativa de assassinato, ela é bem simbólica daquilo que ele é, na verdade. Porque ele é aquilo. É um marido bonitão, né, mas assim, que ele não transa com ela, né, ou seja, ele está imobilizado. É como se ele estivesse, né, antes do filme, antes dessa cena, metaforicamente numa cadeira de rodas o tempo todo. E cego também, porque ele não está vendo o que está acontecendo com ela. Ele não está enxergando, né, esses desejos em ebulição dentro dela. E ele está achando que, na verdade, ela precisa de uma coisa que não é nada daquilo que ela quer, sabe? Então, eu acho que essa punição dele, assim, sabe? Tipo, é uma metáfora, assim, sabe? Literal que aparece no filme, né? E quando ele sabe das coisas, ele acordar dessa forma, dando essa ambiguidade pro final. Eu acho isso muito interessante, muito, muito interessante. E tem que lembrar que tem uma das fantasias dela, acho que talvez, não sei se na primeira cena do filme, tem uma hora que ela fala, também é culpa sua. Vocês lembram dessa cena, né? Então, no final, ela puniu ele também, né? Pela culpa. E aí, no que ela puniu ele, ela consegue fantasiar pela primeira vez na fantasia dela, ela e ele dentro de casa, né? A carruagem passa direto e aí ela fantasia com os dois, que até então sempre era ele, mas era alguém estuprando ela ou com mais alguém jogando lama ou bosta nela, sei lá o quê. Então, quando finalmente o cara é punido, quer dizer, essa necessidade que ela tinha de punição, né? Pra poder associar amor e desejo, né? Tinha que ter a punição pra poder o amor e desejo estarem associados, né? Senão pra ela não serve. E aí, pela primeira vez, ela consegue fantasiar com o marido, depois que ele foi punido por ela. Levando-se em consideração essa possível leitura feminista do filme, eu acho que tem esse aspecto que eu acho relevante, porque essa suposta frigidez dela, que é algo muito presente e alvo de várias reclamações dele no começo do filme, né? Isso é colocado, assim, eu acho que seria uma visão eminentemente masculina e patriarcal se isso fosse colocado como sendo uma responsabilidade unicamente dela. Mas ao puni-lo e ao havendo essa fala que o Gustavo chamou atenção agora no filme, a gente vê que, na verdade, assim, essa suposta frigidez, que não é uma frigidez de fato, né, assim, mas esse distanciamento emocional, isso é uma responsabilidade muito dele também, assim, da falta de leitura dele. Ele não soube ler o desejo dela, ele não soube, na interpretação e no preconceito da pessoa que ela é, ele achou que ela precisava de coisas que, na verdade, ela não queria, tá? Ela é uma burguesa, classe média alta, tem uma vida assim assada, mas não é isso que faz ela gozar, não é isso que ela tá atrás. Pensando em leitura feminista, o fato dele... Vocês estão falando que é culpa dele também. O fato dele não insistir quando ela não consente, não é algo positivo dele? Não é algo altamente moderno? Não, eu entendo o seguinte, assim, eu acho que não é o fato dele não insistir, sabe, tá, não tô aqui advogando dizendo assim, ele deveria ter insistido, ele deveria ter forçado um relacionamento sexual com ela. A questão, eu acho que não é essa. A questão é, assim, ele diante da recusa dela, né, diante da distância dela, ele se acomoda em um papel que não é, digamos assim, um papel arquetipicamente falando masculino. Isso me faz lembrar uma interpretação junguiana de um conto de fadas chamado Ivan e o Pássaro de Fogo, em que você tem, nessa história, um personagem que é o servo da rainha. O servo da rainha, ele é um dos inimigos do Ivan, né? O Ivan é o príncipe, né, que sai em aventuras e tudo mais, mas só que ele tem esse servo, né, que vai atrás dele, supostamente com o intuito de protegê-lo, né, mas ele tá lá a mando da rainha, né, para vigiar o Ivan. E tudo que o Ivan faz depois, esse servo, ele vai lá depois e conta pra rainha. E não tem nada que a rainha não peça para que ele faça, né, eu acho que é Grigori, inclusive, o nome dele. Não tem nada que a rainha peça para que o Grigori faça que ele não faz. Né? E no final das contas o Ivan acaba descobrindo isso, né? E ele engana o Grigori, e numa hora que o Grigori está distraído, ele pega uma espada e decapita ele. E a leitura junguiana que se faz disso é justamente um homem que sucumbe totalmente aos desejos femininos. Na leitura junguiana seria assim, um homem que sucumbe totalmente, ou seja, um ego masculino que sucumbe totalmente às demandas da sua ânima, que é o aspecto feminino dentro da alma do homem, né? É algo como um ser decapitado, é algo como alguém que vive apenas da cabeça para cima, do pescoço para cima. Ele é puramente intelecto, ele não tem o resto do corpo, ele não tem guts, sabe? Ele não tem a parte instintual, né, representada pelo corpo, que é tão importante quanto a parte intelectual para que a gente seja uno, para que a gente seja um ser humano completo. Então, eu acho que eu faço essa leitura mais por aí, sabe? Não é tanto assim a gentileza do marido, é mais assim uma certa subserviência a esse aspecto feminino que é predatório, né, no filme. Na verdade, vocês estão falando de leitura feminista. O que eu entendi que vocês estão chamando de leitura feminista é uma leitura que atribui culpa ao marido, né, dessa história toda. Eu acho que a maior culpa do marido foi respeitar ela como se ela fosse uma santa. Óbvio, porque se ele... Na fantasia dela, inclusive, o marido desrespeita ela, né? O marido entrega ela pros caras, né? É, estuprem ela aí e tal, amarra ela, bate, não sei o quê. Então eu acho que é o seguinte, o erro do marido nesse caso seria esse respeito, respeito quase assim, né, quase uma idolatria, né, a ela. E a crítica do Buñuel à burguesia também, né? Porque é como se o marido estivesse interpretando como... O que mais que ela pode querer a não ser o conforto, né? O que essa mulher mais quer na vida é o conforto. O que qualquer mulher, né? Quer dizer, a interpretação dele é o que qualquer mulher quer na vida é o conforto, né? Tanto que as prostitutas lá do bordel reparam nas roupas dela, que são roupas de marca e etc. E aí, só pra gente não ficar só em Jung aqui, baixar o nível desse podcast, vamos voltar pra Freud. O desejo é um desconforto, né? Não existe desejo no conforto. O desejo exige o desconforto. Um pouco aquilo que o André falou de maneira mais gráfica do que era necessário sobre ejaculação. É isso, né? É um desconforto. O desejo exige desconforto. Não existe desejo confortável. E no que ele estava o tempo todo só oferecendo conforto para ela, faltou esse desconforto do que possibilitasse o desejo e ela vai buscar fora. Né? É uma fantasia masculina, né? Achar que a esposa vai estar feliz porque ela está materialmente confortável. Né? Exatamente. E pronto. Exatamente. E, na verdade, o desejo, lei e transgressão estão na mesma ordem de coisas, né? Então, o mundo a que ela pertence com o marido é um mundo em que as regras todas funcionam, não existe transgressão, né? Então, mas você tem que dar o espaço, você tem que dar esse espaço de transgressão, entendeu? Porque senão você mata o desejo. Se você não tiver, mesmo dentro desse seu mundo de conforto e etc., você não der um espaço... Eu não lembro qual era, não sei se era um livro, se foi alguma coisa que eu assisti e tal, que a mulher gostava de ser enforcada na hora que estava transando. E aí o cara ia, né, voltando para esse negócio do que o Diego perguntou aí, né, mas ele aceita, né, essa coisa da... Você veja como o inconsciente funciona. Eu ia falar condescendência, mas não é condescendência, não. Quando você pede a autorização da pessoa para ver se ela concorda, como é que chama? Anuência. Não, mas não é anuência, tem uma palavra com C, é o consentimento. E aí o cara fica todo errado, né, e enforca ela assim com os dedinhos mindinho e não sei o que. Ela vai, não, você não tá entendendo. Eu preciso achar que existe a possibilidade de eu morrer. Então, e era um casal, enfim. Precisa ter um espaço para essa... Não precisa ser necessariamente na hora de transar ou com fantasia sexual e tal, mas precisa haver um espaço de transgressão, né? Para poder o desejo continuar alimentado. Mas vocês chegaram num ponto que talvez seja o ponto principal de toda a obra do Buñuel. Felipe e Igor, que já viram muitos filmes, podem falar. Ele está mostrando isso, né? Que a burguesia, especialmente a burguesia europeia, né? Talvez latino-americana também, porque imita a europeia. Por isso que a burguesia não funciona, porque ela não permite transgressão. Enquanto que a burguesia japonesa permite, por exemplo. Né? Aqui é transgredir, é possível. Tem um espaço para transgredir. Né? Não, mas claro que existe espaço para transgressão em qualquer... Mas é proibido, né? Não, mas é por isso que é, porque é proibido que tem um espaço de transgressão. É transgressão, né? Você não transgride algo que é permitido. Não, não tem como. É permitido, você faz, não é uma transgressão mais. Mas você não acha, por exemplo, que, comparando com a sociedade japonesa, de que há espaço para tudo, né? É transgressão, mas é permitido. Você não acha que o japonês, por ser menos reprimido dessa forma, por ele saber que vai ter um espaço para ele praticar as fantasias dele, que isso é um antídoto contra a culpa cristã? É, por isso que o Japão é um país que funciona bem, não tem suicídio, não tem nada. É perfeito. As pessoas não têm mal-estar no Japão, né? O diferencial cultural é o cristianismo, né? Não seria essa a diferença? Uma delas, né? Eu acho que sim. Porque você, o burguês católico, especialmente, né? Dos países mediterrâneos, latinos, França, Itália, Espanha, Portugal, e depois, né, América do Sul, eles sentem muita culpa quando transgridem. Católica. Muita culpa cristã. Isso gera comportamentos agressivos também, né? Destrutivos. Que não precisava, talvez. E a burguesia assim não funciona. O Buñuel não lutava contra isso? Não era isso os filmes dele? Anjo Exterminador não é especialmente isso? Ele tinha um ódio à hipocrisia, né, da vamos dizer assim, da burguesia da época, assim, né. Mas isso é uma outra fantasia, né, se você vai ler, tem um livro maravilhoso do Gay Talese, o Thy Neighbor's Wife, né, não sei como é em português, se alguém puder pesquisar, Thy Neighbor's Wife, que é um livro do Gay Talese sobre a revolução sexual, e parte um pouco desse princípio, né, na época que estava se quebrando essas convenções burguesas e religiosas e tal, então vamos todo mundo ser hippie, todo mundo vai pegar todo mundo, os filhos vão ser criados em comunidade, blá blá blá, e ele acompanha, né, esse movimento de revolução sexual nos Estados Unidos, e chega um ponto em que as pessoas nessas colônias altamente revolucionárias e tal estão se escondendo para viver em casal. A transgressão inverte, né? Porque era proibido você viver em casal e criar o seu filho, entendeu? Então, eu acho que independe um pouco da... É claro que cada cultura vai ter maneiras diferentes de manifestar isso, mas o desejo está atrelado ao desconforto e à transgressão é muito forte. Mais forte até do que os parâmetros culturais. Agora, no filme tem um representante muito claro disso, né? Que ele é o representante da transgressão total, vamos dizer assim. Que é o personagem pelo qual a personagem da Catherine Deneuve se apaixona. Vive o amor fora do casamento, né? Vamos dizer assim. Não sei nem se é amor, mas ela vive essa intensidade do desejo com ele. Que é o Fiuk francês lá, parece o... Ele é um personagem interessante porque ele é o contraponto, o oposto dela, né? Ele é da classe, vamos dizer assim, ele não é da classe... É o anti-burguês. Ele é o anti-burguês, ele é meio dandy, assim, né? E ao mesmo tempo ele tem a meia furada, ele tem os movimentos, ela é sempre passiva e séria, e ele é todo dinâmico, né? Ele se move pra lá e pra cá, ele é violento, eles são criminosos, né? Ele e o personagem que acompanha ele no começo. É o Paco Rabanne. E aí eu vi um historiador de cinema francês dando uma palestra sobre esse filme e ele fala, né, que ele representa como se fosse o diabo, que é a destruição dela, na verdade. Porque se ela sucumbe ao desejo dele, porque ele é o cara que chega na Maison Close lá, o bordel, né, se chamaram de bordel, em que ela trabalha, e diferentemente do estereótipo que a gente tem, que é o cliente que fala com a prostituta pela qual ele se apaixona, eu vou te tirar dessa vida, vem comigo, né? Ele fala que quer ficar com ela, mas ele não propõe uma alternativa de vida pra ela. Ele vai destruir totalmente a identidade dela, né? Tirar ela da fantasia dela, vai viver aquilo com ele, tirar ela da vida burguesa, com o marido, etc. E ela não pode aceitar, né? Ela não sucumbe à vontade dele. Eu achei isso interessante, porque a gente espera que seja isso, né? Ah, o cliente vai lá e vou te tirar dessa vida, né? Seria coisa de novela que a gente veria. E o Buñuel põe esse personagem completamente caótico pra fazer isso, né? Ele vai lá e possui, quer possuí-la, né, completamente pra ele, né? Então seria uma posição de submissão sem o outro lado, né? Sim, exato. E ela precisa desse outro lado. Ela precisa de estar na moda, né? Usando o casaquinho Dior, sei lá. Enfim, ter um marido médico, rico, burguês. E para ela transgredir, inclusive, para ela poder viver as fantasias masoquistas ou como Belle de Jour, ela precisa disso, né? É tanto que ela não se apaixona por ele, né? Ela em nenhum momento parece tentada a largar tudo para ficar com ele. É, a coisa é sexual, né, com ele, assim. Tem uns elementos estéticos no filme que são importantes, né? Eu ia falar, eu tava perguntando para vocês do barulho, né, do ruído que o Buñuel usa muito, né? Do sino e do barulho do inseto na caixinha, né, que a gente já falou, e tem uma questão também do sapato, né, aquele sapato afivelado dela, né, que tem sempre um close nos sapatos. Tem algo assim que vocês poderiam falar sobre essa questão do objeto também para o Buñuel e do ruído, que acrescenta ao filme? Não sei se Igor tem alguma coisa. Buñuel, ele é, eu acho que de todos os cineastas, ele e o Hitchcock, né, talvez fetichista, sejam, né, cineastas mais deliberadamente, exatamente, assim, fetichistas, né, em que parece que toda a energia, ou então parte da energia sexual libidinal, está concentrada em um objeto. E no caso do Buñuel, sapatos, né, mas eu não tenho nenhuma reflexão a respeito do sapato, não. Eu notei que, de fato, os sapatos, eles são importantes no filme, né, mas não sei muito o que dizer. Tem, né? Bagunça, mas sim, eu não sei também por que ele repete tanto, mas tem um momento simbólico que ela está com o Marcel e ele tirou as botas dele, ele tem uma meia furada, né? Só para simbolizar a diferença das classes. Mas eu não sei, realmente eu reparei no sapato dela, ele tá sempre mostrando, né? E quando ela chega toda vez que ela chega no bordel, ela tira, a primeira coisa que ela faz é tirar as roupas de marca. E toda vez elas comentam alguma coisa sobre as roupas de marca. Eu acho que é mais nesse sentido, de mostrar o que é que cada um, né, as roupas dela, o sapato, etc., representam a posição social dela, né? E as dele, tipo, a meia furada, a bota meio esculhambada. Eu ia dizer que a roupa dela, de trabalho, né, entre aspas, é simplesmente a calcinha, sutiã e outros aparatos, né? Ela não veste outra roupa. Ela simplesmente se despe da roupa do vestiário burguês. Né? Sim. É. Não, eu só ia falar que o sapato, agora eu não sei aonde que eu vi isso, que o sapato pro Buñuel, ele é uma espécie de símbolo da convenção social, né? Você calçar sapatos, né? Você, porque o sapato, digamos assim, o sapato seria uma espécie de metonímia da sua persona, né? Porque o sapato, ele te leva pros lugares. Em casa, você pode tirar o sapato. mas quando você está na rua, quando você está em qualquer lugar fora da sua casa, você tem que estar de sapato, você tem que estar calçado com alguma coisa. Então, no caso, o sapato, ele simbolizaria isso, né? A convenção social que você veste, que você coloca no corpo e que ela passa, digamos assim, ainda que não diretamente, né? Porque pouquíssimas pessoas que conheço que olham primeiro para o sapato, né? Primeiro você olha para o resto da pessoa. O sapato talvez seja a única, última coisa que você olha. Mas ainda num nível muito inconsciente, né, o sapato está te passando uma mensagem. Né? Quem é essa pessoa? Uma pessoa rica? Uma pessoa vaidosa? Uma pessoa pobre? Uma pessoa... O que, que é? E é interessante mesmo esse foco que ele faz nos pés. Né? Eu me chamou a atenção também essa cena em que o personagem do Pierre Clementine, o Marcel, né, que usa uma bota bem extravagante, com uma meia roxa, inclusive, né, que parece que mal cabe nele, que talvez seja justamente essa ideia do personagem, né? Um personagem meio espalhafatoso, né? Que queira passar mais daquilo que ele realmente é. Aí quando ele tira a bota naquela cena que ele vai fazer sexo com a Séverine, a meia dele tá furada, apontando para uma condição social mais humilde, digamos, né? Ou apontando também, pro, assim, simbolicamente, né? O que pode ser uma meia furada, né? Pode ser, né, uma farsa, pode ser uma algo que escapa justamente esses convencionalismos e esses padrões sociais, né? Não sei, né? Acho que várias leituras aí. Uma coisa que eu achei interessante também é essa associação com som e fantasia sexual, né? E prazer sexual. O som da carruagem, do sino da carruagem com o sino do personagem oriental, do personagem asiático, né? E o mesmo som toca no fim, na última fantasia, quando ela fantasia com o marido, finalmente. É uma coisa que me chamou a atenção. Eu nunca tinha associado som com fantasias, né? com excitação. Normalmente você associa o cheiro, né? O sentido mais presente, com a associação que é mais próxima, mais presente, mais imediata com sexo e excitação sexual, seria o olfato, né? Mas o Buñuel usa a audição. Interessante isso, né? Me chamou a atenção. O sino toca também naquela cena da igreja, que a gente também, de novo, a gente não sabe se é uma memória ou se é uma fantasia, em que ela imagina, né? Ela não engolindo a hóstia, justamente, né? Aí tem o sacristão que toca um sininho e na hora do padre colocar a hóstia na boca dela, ela fecha a boca. Então, de fato, assim, acho que o sino, o som do sino, ele tá muito ligado à sexualidade, né? Assim, é como se fosse assim, o som que chamasse, né? Ou que despertasse no instinto sexual no filme. Ele aparece na fantasia no começo do filme, ele aparece na cena lá do cliente asiático dela. E é interessante que o sino toca no final também, mas só que quando ele toca no final, são os dois que escutam. Né? No começo do filme é só ela, e no final são os dois. Novamente, como o Felipe falou, apontando para um possível desfecho mais otimista, em que ela está vivendo agora, ou então ela pelo menos assim, aventa a possibilidade de viver essa vida de fantasias e desejos, entre aspas, obscuros dela, às claras, né? Juntamente com o marido. Agora, essa questão do som, do som como objeto que pode causar desejo, na verdade é bem óbvio, né? A gente é o primeiro objeto que a gente tem, é o som. É o som no útero, a criança ouve a batida do coração da mãe e as vozes, né? Não é à toa que existe aqueles... Existia, né? Hoje não, aqueles telesexo, né? Que a pessoa pegava o telefone, ligava pro número, não sei o quê, e tinha uma voz do outro lado. Era basicamente só a voz que causava a excitação sexual de quem usava esse serviço, né? As pessoas se apaixonam por uma voz. Isso é muito comum, na verdade. Eu não sei se em francês existe essa expressão, mas em inglês e em português existe. Tá ouvindo sinos, né? Fiquei ouvindo sinos. Foi um negócio tão assim, uau, que eu fiquei ouvindo sinos. Ah, eu não conhecia essa expressão, né? Eu também não. Não, eu inventei, eu acabei de inventar essa expressão. Acabou de inventar. Não sei, eu achei que era uma coisa, não é não? Tipo, ver estrelas, fiquei vendo estrelas, fiquei ouvindo sininhos. E sininho também é uma maneira de se referir ao clitóris, né? É, sim. Mas eu, na primeira vez que eu vi o filme, essa questão do sino, eu achava que era uma dica de quando ela estava fantasiando. Para mim também, é. Então isso me fez perguntar, será então que todas as vezes tocava o sino, ela estava fantasiando? Não, mas o Buñuel mesmo falou que a ideia dele era o contrário, era de não dar sinais claros de quando que é fantasia e de quando que é realidade, entre aspas. Tudo é a mesma coisa, ele fala que é tudo igual. É, mas é mesmo, né? Porque, por exemplo, aquela cena em que ela vai na casa do Duque lá que vocês falaram, né? Em que ela deita no caixão para representar a filha morta dele, né? Isso vai causar a excitação dele. Nessa cena, um dos atores, né? O personagem que está na carruagem, né? Que guia os cavalos, o cocheiro, é o mesmo da primeira fantasia dela com o marido. Então, tá tudo misturado. Como é que essa pessoa tá lá, tá nos duas cenas diferentes? As duas são fantasias? Ela usa uma coisa da realidade para fazer a fantasia dela? Então, eu acho que todas essas cenas... Agora, tem uma outra questão, né? Tem cenas do filme em que ela não está. Por exemplo, a cena que apresenta os dois ladrões lá, os dois assassinos, né, que chegam na história e depois vão no bordel, em que eles pegam uma vítima, né? Eles estão no Champs-Élysées, eles entram num prédio comercial, né? Bonito, assim, e atacam ele no elevador. Naquela cena não existe ela. E aí, ela tá fantasiando, não tá? Aquele personagem, esse que eu chamei de diabo, ela é fantasia dela ou não? Não, né? Eu interpreto como não. Aquilo é a parte da realidade, né? Que tá acontecendo. Não sei se vocês tiveram a mesma visão, assim, disso. Eu queria trazer uma coisa mais polêmica aqui para vocês. As fantasias dela são fantasias bem que colocam ela numa posição de objeto de desprezo total, de humilhação, né? Tanto física como psicológica, vamos dizer assim. Essa questão da mulher desprezível, que é desprezada, merece ser desprezada e humilhada, tá em vários filmes do Buñuel. Não, mas então, por exemplo, falam muito isso da uma crítica à pornografia atual, né? Que é um mundo de filmes produzidos em que a mulher é colocada nessa posição, né? Sendo vitimada, né, de violência, pelo menos de sexo de forma muito agressiva e tal. E tem essa discussão falando o seguinte: isso é uma fantasia feminina? É uma fantasia masculina? Aí vai dependendo muito do ponto de vista, né? Por exemplo, parece que o Lacan, em algum momento nos seminários dele, ele diz eu vi até num artigo em que a pessoa usa, tá analisando o Belle de Jour e cita isso, né? Eu não sei se é uma conclusão do Lacan, parece que é uma coisa que ele estava elaborando, uma dessas frases que ele solta, assim, né? Que ele fala o seguinte, que a fantasia dela é uma fantasia sobre o desejo masculino, que não seria uma expressão do desejo dela, vamos dizer assim, né? Pra ela aceder à posição de gozo sexual, ela fantasia o que seria o desejo masculino em relação ao feminino e a ela. E só assim ela consegue realizar a cena sexual. Então, com isso eu não tô dizendo nem que a fantasia dos homens é essa, de colocar a mulher numa posição sacrificial ou de humilhação. Mas por que uma mulher fantasiaria que o desejo masculino é esse, né? É de colocar nessa posição, de jogar merda na cara dela amarrada, de mandar algum qualquer estuprar essa mulher. Existe isso, né? A gente sabe que existe, né? Tem fantasias que são homens que pedem pra alguém transar com a própria esposa na frente dele e tal. Existe de tudo, né? De tudo mesmo, né? Mas aí, por que vocês acham que ela... O que vocês acham disso? Se essa fantasia é masculina, é a fantasia masculina misógina, né? Dos homens que odeiam as mulheres, né? Sim, no mínimo, né? Acho que não necessariamente. Eu acho que, na verdade, o homem dessa fantasia, que é 93,4% dos homens, ele tá identificado com a mulher, né, na verdade. Porque o que ele quer não é a mulher apanhando e a mulher sendo maltratada e a mulher sendo humilhada. Ele quer a mulher que, diante disso tudo, continue amando ele. Essa é a fantasia. Você vê na pornografia, não basta a mulher estar apanhando e estar sendo humilhada, não sei o que. Ela tem que estar falando que gosta, né? Sim. Ela tem que estar rindo. Ela tem que achar bom. Essa é a fantasia. É a mulher que aceitaria tudo pra ficar com aquele homem, né? Tudo, exatamente, exatamente. A fantasia é essa, entendeu? É a mulher que, exposta a tudo isso, ainda ama o cara e fala que sim, e gosta. É isso que as pessoas que criticam a pornografia por esse ponto de vista se enganam, porque elas acham que é simplesmente uma misoginia e o cara, a fantasia do cara que tá assistindo a pornografia é agredir a mulher. Mas o cara não tá identificado com o homem. Ele tá identificado com a mulher, né? Ele tá identificado com essa figura feminina que, humilhada, agredida, subjugada, goza, né? E ainda gosta. E diz que sim, e ainda continua amando ele. Isso eu acho que... mas isso é teoria minha, assim, sobre pornografia, que na maior parte da pornografia aqui assistida por homens, o cara tá identificado com a mulher, né? Tanto você vai ver que tem, sei lá, grande parte da pornografia você só vê um pinto e um rosto de uma mulher. Não tem nem a mulher nua, né? Porque o cara tá identificado com esse desejo feminino, né? Ele tá querendo entender, ele tá querendo... Como é que eu faço pra preencher plenamente, né? Como é que eu faço pra ser o objeto absoluto desse gozo, né? Pra esse gozo ser pra mim. Na verdade é isso, né? O que o cara quer, ele quer roubar o gozo feminino pra ele, né? Ele quer que o gozo seja pra ele. E aí a pornografia, todo o processo de sedução masculino gira em torno de você tentar descobrir como é que você faz pra roubar esse gozo pra você, né? No caso, eu não sei se... Bom, assim, é uma possível interpretação, né? Você imaginar a personagem de Catherine Deneuve como sendo, assim, representativa das mulheres de forma geral, né? Não, certamente não. Certamente não, mas, assim, me chamou muita atenção também o fato dela se chamar Séverine, né? Severina. porque é o feminino do Sevran, que é o personagem principal do livro do Sacher Masoch, né, que é o A Vênus das Peles, né, que, bom, se o Vênus das Peles é o livro, né, que conta a história de uma paixão obsessiva de um homem por uma mulher, né, e esse homem ele se sujeita a todo tipo de sofrimento e humilhação para que ele possa concretizar uma paixão que é absurda e impossível para uma mulher que ele idolatra. E a partir daí, né, que se criou inclusive a expressão masoquista, né, vem inclusive do autor do livro, né, Sacher Masoch. Inclusive vai levar um tiro, né, na última fantasia dela lá, que tem um duelo, né, ela tem um tiro na cabeça até... Sim, é. Os homens duelam por ela, mas ela que morre, né? Ela que leva um tiro na cabeça. E tem uma fantasia que tem tipo um duelo assim, meio napoleônico entre os dois. Aquele amigo mais velho e o marido. E ela tá amarrada lá e tá com sangue saindo do lado da cabeça, assim. Agora, é curioso que as fantasias que ela realiza, quando ela já tá com o Belle de Jour, ela não realiza nenhuma fantasia dela. Ela realiza a fantasia dos homens, dos clientes. É curioso isso. Por que ela tá indo pra lá? Ela não tá indo atrás de dinheiro. Ela vai pra lá pra realizar a fantasia dos homens. Pra praticar o proibido, né? Pra transgredir. Não, mas pra realizar a fantasia dos homens que estão ali, né? Que todos levam fantasias também, né? Tem um cara que literalmente, né? Mas não é pra, tipo, pra acessar a sexualidade em geral, mesmo que não seja essa fantasia dela, né? É, porque em um momento ela pede pra algum cliente, me bata ou jogue, sei lá, excremento em mim. Não tem nada disso. Pelo contrário, quando ela vê o cliente masoquista, ela fala como é que a pessoa desce tão baixo. Quando ela assiste aquele cara que faz roleplay de ser humilhado. Ah, o doutor, a gente não falou desse médico. A minha dúvida é, ela tá falando do homem ou ela tá falando da mulher? Porque essa foi a única fantasia, assim, aparentemente, né, esse foi o único cliente que não deu certo com ela, que ela recusou, né, porque todos os outros clientes, né, especialmente aqueles que maltratam ela, ela meio que, de certa forma, abraçou, mas aquele cliente que queria que ela maltratasse ele, ela ficou horrorizada com isso, né, e quando ela fala isso, eu não tenho certeza se ela tá falando do cara, né, como é que alguém desce tão baixo, ou da mulher, né, como é que ela desce nesse ponto, né. É porque ela seria a sádica, né, lidando com ele, e não ao contrário, né. Exatamente, é, então a fantasia dela não é ser sádica. A gente estava falando sobre os filmes oscarizados, né, os filmes que participaram daquela premiação em Los Angeles, os bons filmes, né, que realmente foram indicados, né, e não ganharam prêmios, porque o filme que ganhou o melhor filme é meio Sessão da Tarde, né? Coda é um bom filme, mas é uma Sessão da Tarde, né? Uma boa Sessão da Tarde. É uma menina cujos pais são surdos, né? E aí você achar que Coda, né, roteiro adaptado de um filme francês, inclusive, é melhor, é uma adaptação melhor do que Drive My Car, melhor do que Power of the Dog, é absurdo, né? Mas o Oscar não tem nada a ver com o filme ser bom ou ruim, não, cara. Exato, né? Então, mas a gente pegou os bons filmes, né? A gente pegou Drive My Car, né? Licorice Pizza, pegamos Ataque dos Cães, né? E agora a gente, né, voltou, né? Falamos de um filme, recomendação do nosso ouvinte, né? Mas interessante observar o Igor, ele estava conversando com a gente sobre a cerimônia, né? Eu queria que o Igor falasse para vocês como é que ele viu o grande acontecimento. Eu achei interessante, É, quando a gente fala do grande acontecimento da festa do Oscar de 2022, a gente obviamente não está falando da premiação do Coda, ou dos seis prêmios que Duna levou, ou mesmo do Drive My Car, que eu ainda acho que é o melhor filme do ano passado, né? Que foi agraciado com o Oscar de melhor filme estrangeiro. Obviamente, quando a gente fala Oscar 2022, a primeira coisa que vem à nossa mente é o tapa que o Will Smith deu no Chris Rock, né? E, claro, muita coisa foi dita, né? Assim, muita coisa estranha, né? E muitas opiniões divergentes, né, foram ditas, né? Muitas leituras diferentes, né, foram feitas sobre isso que aconteceu. E eu acho que, bom, como a gente se propõe a fazer uma análise um pouco psicanalítica, um pouco filosófica, um pouco sociológica das coisas que se relacionam direto ou indiretamente ao mundo do cinema, eu acho que a gente não poderia deixar de falar alguma coisa, né, que seja sobre isso, né? Então, assim, eu acho que, bom, longe desses maniqueísmos, assim, sabe, de quem tá certo, quem tá errado, sabe, se o grande herói da história foi o Chris Rock, ou se foi o Will Smith, ou mesmo, assim, sabe, de leituras que racializaram, sabe, toda essa questão, ou mesmo, assim, das leituras feministas, né, que viram nisso como sendo uma briga falocêntrica, né, para ver quem é que tinha maior poder, né, Will Smith ou Chris Rock. Eu acho que é interessante você ver isso, né, porque, assim, eu acho que de todas as opiniões que eu vi, né, recentemente sobre esse evento, né, né? Uma das que mais me chamou atenção foi que esse evento demarca, né, de fato, o fim da era do movie star, né, das estrelas, das grandes estrelas de cinema. E a gente já tinha falado um pouquinho sobre isso quando a gente discutiu o Licorice Pizza, né, quando a gente fala que tem aquelas figuras, né, como o personagem do Bradley Cooper ou o personagem do Sean Penn, essa figura do astro de cinema que se vê um pouco ao direito, essa figura que é maior que a própria vida, né, larger than life, né, assim, que é um personagem grandioso, né, que vive inclusive da propagação dessa imagem grandiosa que ele mesmo se coloca, né, e que ao mesmo tempo se vê no direito, né, de fazer o que ele quiser ou de dizer o que ele quiser, né. A gente viu a rachadura no espelho disso, né, você vê, né, pessoas que vivem especificamente de uma persona, e eu acho que foi muito chocante ver o Will Smith, de todas as celebridades possíveis, né, fazendo isso. Eu acho que se fosse o Mickey Rourke, por exemplo, assim, talvez eu não tivesse ficado tão chocado, né? Ou se fosse um desses astros, né, que já tem fama de bad boys, né, ou de baderneiros ou desordeiros, assim, mesmo talvez, não sei, assim, chutaria que o Johnny Depp, né, fazendo alguma coisa parecida, não especificamente batendo no Chris Rock, mas assim, fazendo alguma coisa parecida na festa do Oscar, talvez a gente não tivesse ficado tão chocado, né? Mas como foi o Will Smith, que ele tem essa persona positiva, de bonachão, e que faz esses filmes, que tá quase que habituado a interpretar esses personagens, personagens, né, que contam histórias de superação, acreditar no espírito humano e tudo mais, a ele sair fora dos eixos e se deixar levar por uma emoção muito forte, né? E novamente, não vou entrar aqui nesse mérito, né, justificada ou não por uma piada que, na minha opinião, foi ruim. Acho que é interessante ver esse evento por esse ângulo também, assim, sabe? Você está vendo aí, né, a quebra de uma persona, e não só dele, né, mas de todo um grupo de pessoas, né, que se reúne para celebrar um determinado conjunto de valores, que você começa a questionar se ainda são valores vigentes, se são representativos daquilo que o cinema é hoje em dia ou não, e ele meio que jogando isso para o espaço. A melhor frase que eu ouvi foi assim, sabe? Na verdade, o tapa não foi no Chris Rock, o tapa ele foi em toda a Academia de Artes e Ciências, né? Foi meio que, olha, foda-se essa merda aqui, isso aqui é um conto de fadas, mas na verdade todas as tensões que estão por trás disso, assim, sabe? São muito maiores, muito mais importantes e muito mais relevantes do que esse faz de conta que a gente está vivendo aqui. Mas você não tinha falado que também tinha sido um tapa, como é que se fala, proibido, que não deveria ter sido feito no Bobo da Corte, que o Bobo da Corte tinha que ser... Você tinha falado uma coisa nesse sentido, que era legal. Ah, sim, tem isso, né? Uma frase, assim, sabe, do Jung, lembrando, assim, sabe, nos ouvidos, Jung é aquele cara que melhorou a teoria do Freud. Brincando. Uma frase do Jung que ele fala, assim, sabe, que quando você tem um evento, assim, sabe, de significância cultural, ainda que ela seja momentânea, né, e eu acredito que talvez isso não vá durar muito tempo, toda essa repercussão em torno do tapa do Chris Rock, quando você tem um evento assim, é porque algum arquétipo foi ativado, algum elemento do inconsciente coletivo está agindo ali. Levando em consideração, né, tudo que se foi falado, tudo o que tem sido dito a respeito disso, eu fiquei pensando na figura do Bobo da Corte, que alguns centenas de anos atrás ele tinha esse papel simbólico e sagrado, né, que era colocar em xeque o ego daquelas pessoas que ocupavam uma hierarquia superior na sociedade, né? Então o Bobo da Corte, ele podia falar mal, podia contar piadas ofensivas do rei e do seu secto, né, justamente porque essas pessoas já estavam tão cheias de si, né, em todos os sentidos, que você precisava colocá-las sob perspectiva, digamos assim. Então, assim, o Bobo da Corte, ele tinha um papel, ele era intocável, sabe? Por mais que ele fosse ofensivo, aliás, o papel dele era ser ofensivo, justamente. Mas ele era um contraponto a esse poder simbólico do rei e dos nobres, né? Novamente, foi chocante, não defendendo o Will Smith, não defendendo o Chris Rock, tentando entender, né, por que repercutiu tanto isso. Foi chocante isso que a gente viu no Oscar, porque o que se feriu aí foi esse arquétipo do Bobo da Corte, né? Ou seja, você tem uma pessoa claramente de uma elite, o Will Smith não tem como dizer que ele não é elite, ele é elite, né? Uma pessoa que ganha 20 milhões de dólares todas as vezes que ele faz um trabalho, né? Se ele faz dois filmes por ano, são 40 milhões de dólares que ele ganha em um ano. Então, isso aí, casado com uma mulher belíssima, cujos filhos também são celebridades e que eles mesmos são, a sua maneira, milionários. Assim, tipo, esse cara tá no topo, sabe? Se ele não tiver no topo, não sei mais o que seria isso. Saindo desse papel e justamente agredindo o Bobo da Corte, sabe? Ou seja, quebrando esse pacto simbólico que existe entre eles, isso eu entendo porque muita gente ficou chocada por causa disso. Eu acho que é interessante ver isso também, nessa perspectiva. O cinema, eu acho que as pessoas estão resistindo a entender que acabou o cinema, não tem mais cinema, não, acabou. Só podcast. Já vai acabar também, vai ser outra coisa. E talvez seja simbólico que o filme que ganhou pra marcar isso é o filme do Surdo Mudo, né? Não tem mais nada pra dizer o cinema. Pessoal, esse foi mais um episódio do Sala de Projeção Podcast. Espero que tenham gostado muito desse episódio. A gente se divertiu bastante. Tivemos uma discussão muito boa. Adorei, como sempre. Gustavo, você gosta agora do filme ou continua achando ruim? Não, continua muito ruim, mas valeu, né, pela discussão. O próximo eu espero que dê uma... Tinha vindo uma sequência boa de 3 filmes que eu tinha gostado. Eu sabia que em algum momento vocês iam me fazer uma maldade. Então, o próximo, se Deus quiser, vai... A discussão foi riquíssima. Eu agradeço bastante ao Jonathan da Silva pela recomendação. Adorei essa discussão. Achei que a discussão foi muito mais divertida e mais legal do que ter visto o filme. Sim, mas não recomendo mais não, viu, Jonathan? Tá bom, já deu isso. Igor, dá um tchau pra todo mundo. Valeu. Tchau, tchau, gente. Foi, como sempre, um prazer falar com você. Grande Filipão. Falou, pessoal. Valeu pela audiência. E só pra... Eu pesquisei o livro que o Gustavo mencionou mais cedo. Ele, em português, chama A Mulher do Próximo, de Gay Talese. Muito bom o livro. É um catatal. É grandão, mas é muito, muito legal. Quem quiser ler, é bem interessante. André. Até a próxima, gente. Realizem suas fantasias com moderação aí. E o próximo filme... Em homenagem à triste notícia de que Bruce Willis tem afasia, né? Uma pena. Em homenagem a esse grande ídolo, Bruce Willis, adoro Duro de Matar, adoro Duro de Matar, adoro Pulp Fiction, mas a gente escolheu para falar com o próximo episódio Os 12 Macacos, filmão de Terry Gilliam, com Bruce Willis, Madeleine Stowe e Brad Pitt. Não perca o próximo episódio. Um abraço a todos e até mais. Nunca duvidei, não fiz aposta. Eu me esforcei pra ser do jeito que ela gosta. Quem disse que elas precisam de nós? Esse podcast foi editado por Thiago Vergara. Ela me disse que o segredo do sucesso está no sino dourado. Que o segredo do sucesso está no sino dourado.